Não quero, não tem motivo, porque nada me motiva. Bad demoliu, bateu. Meu castelo é só entulho, ela se faz presente. Meu estômago recebe embrulho. E as palavras de incentivo já não passam de barulho. Não tenha ver com orgulho, é um fosso em que só eu mergulho. Queria ter um mecanismo pra esquecer as coisas que eu sismo. Às vezes eu acho que minha autoestima tem nanismo. Em termos de inteligência, me sinto uma Carla Pérez. Se trata do que tiveres, com games, livros e séries. Minha distração vai durar enquanto não acabar esse vídeo. Eu sonho em morar num lugar onde ninguém pense suicídio. Entendo Papai Noel e no que o seu drama consiste. Nego pede algo, ganha e depois faz que nós não existe. Eu já nem saio de casa, nas portas decrepo em grade. Você que me encontra rindo, não imagina nem metade. É o modo certo. Homem viajou e não sentido algum. Quem embaçado e não é miopia. Não era Não era assim, cê é um homem ou um rato. Homem viajou e não sentido algum. Quem embaçado e não é miopia. Não era Não era assim, cê é um homem. Preso em dúvidas atemporais. Meu eu ausente acostumou andar atrás por medo de estar à frente, dando sorriso de enfeite como efeito. Aviso que viso a melhoria dos leitos da minha mente. Rente a linha da loucura, quero a paz sem cachimbo. Na busca da origem me distancio do limbo. Cada passo traço indo de frente com os demônios que sofrem quando componho punches fortes como Kimbo. Construindo que nem Chico, a vida é um roda-moinho que adora atrasar quem sempre poda caminho. Eu sei que é foda sozinho, mas vencer antipatias pode lhe trazer um ninho farto como tio Patinhas. Entenda essa empatia e se aviador. Procure ir mais alto como um aviador. Minha missão é nessa terra, fui enviador. Encaro o meu próprio medo e nessa via vou. Sobe, viajou e não senti medo algum. Quem embaçado e não é miopia. Não era Não era assim, cê é um homem ou um rato. Sobe, viajou e não senti medo algum. Quem embaçado e não é miopia. Não era Não era assim, cê é um homem ou um rato. Dark City, listen to my dream, what you see. My mirror lift demons and my enemy. I'm set the freedom but not the life. I got ink, white papers, I start fight. I fell this far, bro, did your offline? Yeah, I got no money, I got no time. I'm just kid, rebel in a revolution. Future they said, but the present so rude, damn. So rule them, so rule them, so rule them, so rule them, so rule them, so rule them, so rule them, rule them, rule them, rule them, rule them, so rule them, rule them, rule them, rule them, so rule them. Oh céus, eu quero atravessar a rua, mas tem uma poça enorme no caminho. O que eu posso fazer? Passa por cima!